Começa agora no seu rádio Central do Sertanejo. Vai no banheiro pra gente se beijar. Vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar. Central do Sertanejo. Segunda-feira tem beijinho, terça-feira tem carinho, quarta-feira um joguinho especial. Central do Sertanejo. Só um beijo, nada mais, pra deixar você em paz e encontrar a minha estrela perdida. Do Sertanejo. Muita música e a sua participação. Muita música e a sua participação. Central do Sertanejo. Olha o seu programa Central do Sertanejo chegando na sua rádio preferida. Hoje é sexta-feira, gente. Chegou o finalzão de semana. Sexta-feira, dia 22 de julho do ano de 2016. Aonde você estiver, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Um prazer enorme. Sou Silvio Ferraz. E vou te fazer companhia aí com uma hora de sucessos, o melhor do sertanejão, muita informação, muita música boa, tudo passa por aqui. E é claro que eu quero agradecer a cada um de vocês já no início, o carinho da audiência, o carinho que você tem com o Central do Sertanejo. Ei, que beleza, gente. Liderando a audiência já desde o início do programa, é o nosso Central do Sertanejo, arrastando multidões, todo mundo tá ouvindo, tá todo mundo ligado. Ei, maravilha, pra você que tá aí no comércio, tá na sua casa, tá no seu carro, tá na internet, aonde você estiver, tá ouvindo Central do Sertanejo, obrigado pelo carinho, tá bom? Vou começar falando aqui do Vila Mix Festival de Salvador, que reúne grandes nomes do sertanejo e do forró. Do próximo sabadão, amanhã, dia 23, o maior e melhor festival de música brasileira está de volta a Salvador. Neste próximo sábado, dia 23/7, a partir das 19 horas, a capital baiana recebe pelo quarto ano consecutivo mais uma edição do Vila Mix Festival. O evento que exalta grandiosamente a tradição da música nacional e também referência no mercado de entretenimento. No palco, Jorge Mateus, Mateus e Cauã, Simone e Simara, Aviões do Forró e entre outros artistas que vão agitar aí cerca de 40 mil pessoas. Contando sempre com uma grande estrutura, o Vila Mix Festival de Salvador acontece no Parque de Exposições e conta com três setores. Vila VIP, com praça de alimentação e banheiros. Vila Prime, com vista privilegiada para os shows. E Backspace da Brahma, Golden Mix, com o setor localizado atrás do palco, com acesso à área exclusiva, com open bar, água, cerveja, vodka importada, refrigerante, uísque. Eita, que luxo, hein? Então acontece aí amanhã, no Parque de Exposições, em Salvador, mais um Vila Mix Festival. E eles vão estar lá, né? Mateus e Cauã, abrindo a sua sexta-feira. Lembrando que hoje, no segundo bloco, tem aí pra gente curtir Recordação e também as seis mais tocadas da semana. É Central do Sertanejo. Diz que pensa tanto em mim, que tá querendo me ver. Diz que tá me lembrando bastante, acredito em você. Tô sabendo de tudo, tô lendo seus recados, minhas fotos que você curtiu, tô seguindo você. E aí, o que é que a gente vai fazer? Diz aí, se você quer eu também, tô querendo você. Sorrisos por aí, você querendo o meu. Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu. Eu não duvido não, que não foi por acaso. Se o amor bateu na nossa porta, que sorte a nossa. Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu. Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu. Eu não duvido não, que não foi por acaso. Se o amor bateu na nossa porta, sorte a nossa. Ai, ai, ai, ai. E aí, o que é que a gente vai fazer? Diz aí,

Oficial do Sertanejo. Você tem vontade, sonhos e manias tão diferentes das minhas, e o normal é mesmo duvidar. Você curte a luz do sol e eu da lua, e quando tá dormindo eu tô na rua, e quem vê diz que não vai durar. O estranho é que eu tô tão feliz, tão feliz. E mesmo sendo teu oposto, não faz mal, eu tô disposto a amar. E se você, os nossos defeitos vão se completar. E mesmo sendo teu oposto, não faz mal, eu tô disposto a amar. E se você topar, os nossos defeitos vão se completar. De sonhos e manias tão diferentes das minhas, e o normal é mesmo duvidar. Você curte a luz do sol e eu da lua, e quando tá dormindo eu tô na rua, e quem vê diz que não vai durar. Sertanejo na sua sexta-feira, animando o seu final de semana. Tá chegando, né, gente? Hoje é sexta-feira e você tá aí ligadinho no Central do Sertanejo, ouvindo muita música sertaneja de qualidade. Um programa que é feito especialmente pra você, com todo amor e carinho, pelo seu amigo Silvio Ferraz. Que de segunda a sexta-feira eu tô aqui, né, gente, trazendo o Central do Sertanejo aqui no estúdio, e você aí do outro lado ouvindo numa boa. Olha, daqui a pouquinho tem recordação pra gente matar saudade nessa sexta-feira, e também tem as músicas mais tocadas durante toda a semana, as seis mais da semana que você ouve aqui no Central do Sertanejo, no nosso segundo bloco, daqui a pouquinho. Então tá chegando agora mais um grande sucesso aqui no Central do Sertanejo. Boa sexta-feira, bom fim de semana. Pensando em você de novo, querendo ter você aqui. Meu coração tá na saudade, só lembrando nosso último encontro, o abraço quente, um beijo gostoso. Que falta faz você aqui? Eu já tentei, mas é inútil conviver com essa saudade, não dá. Procuro em todas as esquinas buscando seu olhar. Eu peço a Deus todos os dias pra encontrar você, pra ter você de novo aqui. Eu vou até

paixão e eu não me entrego inteiro. Estou cansado de aventura, de amor traiçoeiro. Se não for pra ser verdade, antes que seja tarde, você pode ir. Mas se for de coração, eu me entrego em suas mãos. Você pode vir, você pode vir. De coração aberto, se entregar pra mim. A porta do meu peito está aberta aqui, só pra você. Se for pra judiar, não pense duas vezes, não quero sofrer. Não pense duas vezes em me envolver, só com mentira. Você pode vir, coração aberto, se entregar pra mim. A porta do meu peito está aberta aqui, só pra você. Se for pra judiar, não pense duas vezes, não quero sofrer. Não pense duas vezes em me envolver, só com mentira. Prazer por prazer. Prazer por prazer. O Central do Sertanejo na sua sexta-feira, fechando aí a nossa primeira sequência, super sucesso, galera, tô indo pro intervalo, na volta tem pra vocês aí recordação e também tem as seis músicas mais tocadas durante toda esta semana. Fique ligado, não sai daí, eu já tô de volta com mais Central do Sertanejo rapidinho. Central do Sertanejo. Já estamos de volta com Central do Sertanejo. É Central do Sertanejo na sua rádio preferida. De volta na sua sexta-feira, trazendo pra você agora uma recordação muito bacana nessa sexta-feira maravilhosa, dia 22 de julho. Tem a dupla Bruno e Marrone pra gente recordar, pra matar saudade. Quer casar comigo? Mas nem agora não, gente. É Bruno e Marrone, não é comigo não. É com Bruno e Marrone. É Central do Sertanejo. Quer casar comigo, ser mais que bons amigos, que nem o céu e o mar. Quer ser pra sempre minha, sereia ou rainha, pra mim tanto faz. Casar comigo, ser mais que bons amigos, que nem o céu e o mar. Quer ser pra sempre minha, sereia ou rainha, pra mim tanto faz. Fazendo baderna no meu coração. Mostrou que veio pra ficar e agora tô carente, tô chonado, tem jeito não. E vou fazer da vida sem o seu carinho, seu jeitinho, seu dedo, seu cheiro, chamego, ai, ai. Menina, lá vou eu de novo aqui te perguntar. Casar comigo, ser mais que bons amigos, que nem o céu e o mar. Quer ser pra sempre minha, sereia ou rainha, pra mim tanto baderna no meu coração. seu dedo, seu cheiro, chamego, ai, ai, menina. Lá vou eu de novo aqui te pergunta. Acordamos com esse grande sucesso da dupla Bruno e Marrone. Quer casar comigo? Hoje é sexta-feira, gente, finalzão de semana. E agora tem as seis músicas mais tocadas da semana. Pra começar, tem Bruno e Barreto na sexta posição, 40 graus de amor. Boa sexta-feira, bom fim de semana. É, meu parceiro, eu tô achando que eu tô é doente, viu, filho? Rapaz, você tá aí com febre de amor, só pode, velho. Deve ser. Senhora, senhora! Estou tentando, vou sair de você aos poucos, me segurando. Estou completamente louco, esse seu jogo não quero nunca mais jogar. O seu sorriso eu vejo que não é sincero, me desespero, aos poucos eu perco a paz. Não volto atrás, já não me vejo em seu olhar. O meu sorriso eu inventei pra disfarçar, parece claro, mas não consigo enxergar. Tá tudo fora do lugar, tá tudo bagunçado, peito tá doendo, coração quebrado. 40 graus de amor, febre de apaixonado. Tá tudo bagunçado, peito tá doendo, coração quebrado. Não sei te esquecer, nem ficar do seu lado. Eu quero ver vocês, faz mãos pra cima assim, ó. Meu sorriso eu inventei pra disfarçar, parece claro, mas não consigo enxergar. Tá tudo fora do lugar, tá tudo bagunçado, peito tá doendo, coração quebrado. 40 graus de amor, febre de apaixonado. Tá tudo bagunçado, peito tá doendo, coração quebrado. Não sei te esquecer, nem ficar do seu lado. Tá tudo bagunçado, peito tá doendo, coração quebrado. 40 graus de amor, febre de apaixonado. Tá tudo bagunçado, peito tá doendo, coração quebrado. Não sei te esquecer, nem ficar do seu lado. Central do Sertanejo. Sofre de amor, filho. muito louco, fui parar no hospital. O médico falou que eu tava muito mal. Disse que se eu continuasse a beber, aí eu decidi que eu ia parar. Que nunca mais uma gota de álcool tomar. No primeiro teste na balada, quando eu vi o amarelo com gelo, eu não desisti, bebi. Vai, vai, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, mas eu não paro de beber. Eu vou morrer, mas eu não paro de beber. Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, mas eu não paro de beber. Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, mas eu não paro de beber. Eu tava morrendo mal. Disse que se eu continuasse a beber, ia morrer. Aí eu decidi se eu ia parar. E nunca mais uma gota de álcool no mar. No primeiro teste na balada, quando eu vi uma amarela com gelo, eu não resisti, desci. Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, mas eu não paro de beber. Vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, mas eu não paro de beber. Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, mas eu não paro. Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, mas eu não paro de beber. É mais forte que eu, não consigo controlar. É tomar antibiótico, eu consigo parar. Central do Sertanejo. Tô escorada na mesa, confesso que eu quase caí da cadeira. E esse garçom não me ajuda, já trouxe a 20ª saideira. Já viu o meu desespero e aumentou o volume da televisão. Sabe que eu sou viciada e bebo dobrado ouvindo um modão. Terceira música nem acabou. Eu já tô lembrando da gente fazendo amor. Celular na mão, mas ele não tá tocando. Se fosse ligação, nosso amor seria engano. Seria o quê? Seria engano. Garçom, troca o DVD. Essa moda me faz sofrer e o coração não aguenta. Desse jeito você me desmonta. Cada dose cai na conta e os 10% aumenta. Sofrer e o coração não aguenta. Desse jeito você me desmonta. Cada dose cai na conta e os 10% aumenta. sucesso é Central do Sertanejo na sua rádio preferida. Passou aí a quarta mais tocada, Maiara e Maraíza, 10%. Na quinta posição, tivemos Gustavo Lima, Não Paro de Beber. Na sexta, Bruno e Barreto, 40 Graus de Amor. Uma sexta-feira maravilhosa para todo mundo. Tá chegando aí a terceira mais tocada da semana com Leonardo. Pergunte ao dono do bar. É sucesso, é Central do Sertanejo. Pergunte ao dono do bar quem é louco por ela. Só fala o nome dela. Quem bebe chora por ela. Eu aposto a minha vida e tudo que tenho juntado. Como não tem um cara mais apaixonado que não esquece de você nem um segundo. Eu duvido alguém te amar do tanto que eu te amo. Na solidão é seu nome que chamo. Você virou minha cabeça e meu juízo. Ela não vem, fico bebendo, cachorro me servindo, coração doendo. Eu bato na mesa, grito o nome dela, afogada em tristeza. Pergunte ao dono do bar quem sofre por ela. Quem vira a noite sem ela. Quem morre de amor por ela. A minha vida e tudo que tenho juntado. Como não tem um cara mais apaixonado que não esquece de você nem um segundo. Eu duvido alguém te amar do tanto que eu te amo. Na solidão é seu nome que chamo. Você virou minha cabeça e meu juízo. Ela não vem, fico bebendo, garçom me servindo, coração doendo. Eu bato na mesa, grito o nome dela, afogada em tristeza. Pergunte ao dono do bar quem sofre por ela. Quem vira a noite sem ela. Quem morre de amor por ela. Pergunte ao dono do bar quem é louco por ela. Só fala o nome dela. Quem bebe chora por ela. Central do Sertanejo. Esse sorriso no seu rosto não me engana. Eu já tô decidido te deixar, não vou olhar pra trás. Hoje eu acordei não te querendo e nem tô sofrendo mais. Agora já tem outra na minha cama, já tem outra no meu pensamento. Eu não me arrependo de ter te trocado por um novo sentimento. Eu não me arrependo, não. Ela tem o que você não tem. Ela faz o que você não fez. Seu beijo é o melhor que tem. Sem ela eu não fico bem. O amor que ela faz não tem pra ninguém. O amor que ela faz não tem pra ninguém. Ela tem o que você não tem. Ela faz o que você não fez. Seu beijo é o melhor que tem. Sem ela eu não fico bem. O amor que ela faz não tem pra ninguém. O amor que ela faz não tem pra ninguém.

Central do Sertanejo.